ficha, mete ficha, mete ficha. Assim. Mas se

Brasil. Valdemir. Ao som da tua voz, olhar, me entreguei. Tentei resistir, seus lábios me ajudam. Se preciso for.

Que nada é maior que o meu amor por ti.